sufficient reason. Tem uns que dizem que querem, outros só querem dizer que são reais nessa porra e não vão jogar pra perder. Que apostam tudo no jogo, mas que cê sabe do jogo, irmão. Se liga, novinho, que tão jogando você. Uns só querem droga de graça e outros comeram umas minas e montam farsas com rimas pra ter moral no rolê. Tão se queimando na praça, dizendo que é pela grana. Viciados em fama, clichês do métier. Marchem contra minha guitarra, reclamem da minha marra. Eu sou a música, o rap, eu não vou deixar morrer. Eu tô trancado no estúdio, com toca disco e piano, compondo sons e os planos até o dia nascer. Pela rua com os família, compondo as tretas e as trilhas que dão sentido à vida e que pra não esquecer, eu boto tudo na música e eternizo nas linhas, como se fosse essa minha única razão de viver. Desde 98 a cada 16, cada linha é um tijolo na orelha de vocês. Se perder, se encontrar, é tarde pra voltar, irmão. Eles juram que sabem, mas não. As coisas mais importantes da vida nem coisas são. Que não se ensina, rima passeia pela folha como bailarina, rimador, partideiro, dom, sem partitura, mensagens sublimes por entre linhas, voo, sabota, errou, rap é viagem, expressão em notas, rabisco no escuro, andando só por linhas tortas, sem plano seguro, arte é sincera, não é séria, assinatura tá no muro, eles estão pela grana, poetas são duros, lixicana, nós estamos em apuros, a mesma luz que ilumina, leva o sono, insônia, desafia a base, quase em transe, tô aqui cuspindo frase. Às seis, eu sei, tudo é fase, mas não tô aqui de passagem. Dá o play sem pausa, viver é morrer pela causa. Eu sou o piloto kamikaze, sem saudosismo barato, mas o barato era melhor. Hoje parece que pra ser bom, cê tem que ser se pior. Se perder, se encontrar, é tarde pra voltar, irmão. Eles juram que sabem, mas não. As coisas mais importantes da vida nem coisas são. Cada dia renascer, hei de ser. Não quero pão e circo, é forte o sacrifício por viver. Como foi bom no início, a música perpetuou meu ser. De gratidão é o meu suor, a cada dia que escorrer. Mas não é de graça, o tempo passa. Se a página não vira, mira no espelho que reflete. O cérebro com traças, ameaças contra o próprio ego, onde o elo não encaixa. Olha o que chama de império, vejo que é branca a sua faixa. A minha não é preta nem marrom, tá longe dos champanhes e chandons. A marcialidade tá na mente, tá na música, não em kimonos bons. Secreto nos planos, igual maçons. Não quero seus caps e moletons. Só kicks e claps, raps, rimas e sentimento é o fundamento desse dom. E o meu dia não termina. Poesias e rimas, cafeína, adrenalina e outro bom. Se perder, se encontrar, é tarde pra voltar, irmão. Eles juram que sabem, mas não. As coisas mais importantes da vida nem coisas são. Se perder, se encontrar, é tarde pra voltar, irmão. Eles juram que sabem, mas não. As coisas mais importantes da vida nem coisas são. Do chefe, família, tudo bom? Tamo em casa, café, crime, salve!